derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 13. Status quo. Expressão latina para a confusão em que nos metemos. Mudança. Espero que essa palavra não o assuste, que, em vez disso, inspire. Um ser vivo se distingue de um morto pela multiplicidade de mudanças que ocorrem a todo instante com ele, declarou Herbert Spencer. A mudança é uma prova de vida. Nada pode se desenvolver sem mudanças. Aqueles que não podem mudar de opinião não podem mudar nada. A verdade é que a vida está sempre, em algum ponto crítico, pronta para enfrentar mudanças. As pessoas esperam progredir sem que nada mude. Isso é impossível. Você precisa mudar, e reconhecer essa mudança como a sua maior aliada. Quem nunca muda de ideia nunca corrige os seus erros. O fato é que a estrada para o sucesso está sempre em construção. A antiga fórmula para o sucesso muitas vezes é a nova receita para o fracasso. Reflita sobre o que Thomas Watson, o fundador da IBM, disse. Existe um mercado mundial para cerca de 5 computadores. Onde estaria a IBM hoje caso seu fundador não estivesse disposto a mudar de opinião? Você não pode se tornar o que está destinado a ser permanecendo sempre o mesmo. Somente os tolos, e os mortos não mudam de ideia. Os tolos não querem. Os mortos não podem, afirmou John Patterson. Se você não respeita a necessidade de mudança, considere o seguinte. Quantas coisas você viu que mudaram somente no ano passado? Quando você mesmo mudar, suas oportunidades também mudarão. O mesmo tipo de pensamento que o trouxe até onde está hoje não é necessariamente o que irá levá-lo até onde deseja ir. Santi Boevi descobriu essa verdade. Existem pessoas cujos relógios param de funcionar em determinada hora, e que permanecem para sempre naquela idade. Não tenha medo de mudar, pois a mudança é a imutável lei do progresso. Quem usa os métodos do passado no mundo atual não participará nos negócios do futuro. Um tradicionalista é simplesmente alguém que está sempre aberto para novas ideias, desde que sejam as mesmas, e velhas de sempre. Existem pessoas que não somente lutam para se manterem estáticas, como também lutam para que tudo mais continue do mesmo modo. A posição deles é totalmente ridícula, Odell Shepard. Mignomark Laughlin declarou. As pessoas mais infelizes são as que mais temem a mudança. Quando se rompem paradigmas e convenções, surgem de imediato novas oportunidades. Justificar as suas próprias falhas e erros prova apenas que você não tem a intenção de abandoná-los. Todo progresso é devido àqueles que não se satisfazem em deixar tudo como está, aos que não têm medo de mudar. A mudança não é sua inimiga, ela é sua companheira. Fim parte 13.